Os moleques tão no corre na quebrada. Nós tá pisando pra capa que deixa falha. Atitude na perifa nunca falta. Nós tem quadrado, olha a fumaça. Os moleques tão no corre na quebrada. Nós tá pisando pra capa que deixa falha. Atitude na perifa nunca falta. Nós tem quadrado, olha a fumaça. Dá licença aí, tiozão, na humildade pra constar. Coquetel molotov é a firma, tal bater minha quebrada. Respeita as caras, se não quer ver as potência. De 12 repeteco a 380, cê não aguenta. Se assusta não, que aqui o bang é pesadão. Sem falsa mensagem na ideia, realidade mundão. Verdade dói e sempre espanta os comédia. Nós fala o que nós vê, tiro, droga, alienação na tela. O crime é um bicho e todo mundo sabe disso. Tem uns que fala, diz que nós é incentivo. Fazer o que, né? Se existe os olho gordo que quer crescer no movimento, vendo a desgraça dos outros. Só que fosse fé, é desse jeito que nós é. Preparado, eu já nasci, evoluí. É a metos, é protesto de perifa que a burguesia irrita. É 100% periferia. Como corre na quebrada. Nós tá pisando pra capa que deixa falha. Atitude na perifa nunca falta. Nós tem quadrado, olha a fumaça. Os moleques tão no corre na quebrada. Nós tá pisando pra capa que deixa falha. Atitude na perifa nunca falta. Nós tem quadrado, olha a fumaça. Os moleque tomando de assalto a quebrada, pensando que a vida é novela. Ator por aqui é à toa, vagando nas ruas das favelas. De camelo espalhando fumaça, 4h20 a novela começa. Teve não que sequestra a mocinha, nem sabe no fim qual sua sentença. Cenário ideal, chola vazia, agora virou cativeiro. Do outro lado vai chorar, mãe grita, a família toda entra em desespero. Telefone que toca, os gambé na escuta. Quero a grana, agora playboy, senão vou mandar pro inferno essa puta. Rastreado total, tá cercado o local. Na novela da vida, bandido, o artista já sabe de qual é seu final. Um barulho de tiro, um grito, correria e mais vários disparos. 4 copos no chão, imagina agora como ficou o cenário. De quem faz de sua vida uma história real. De quem perde sua história através do real. Novela que choca, mas que sirva de lição ao povo. Que não vale a pena ver de novo. Como corre na quebrada. Nós tá pisando pra capa que deixa falha. Atitude na perifa nunca falta. Nós tem quadrado, olha a fumaça. Os moleques tão no corre na quebrada. Nós tá pisando pra capa que deixa falha. Atitude na perifa nunca falta. Nós tem quadrado, olha a fumaça. Salve pros verdadeiros, tamo junto aí, firmão. Atitude aqui não falta, sobre a disposição. Coquetel molotov, meu verso é vermicida. Comédia fala mal, incubado me critica. Não tem vez pra olho gordo ou seu verme desembaça. Deixa de conversinha, parece puta recalcada. De pé e na fé, prossigo na humildade. Conquistei o meu respeito, conceito na malandragem. É rap gangsta, estremecendo a cidade. Novitos, novidade, cruel e realista. Só canto o que vivo, inveja falar mal. Diz que faço incentivo negativo. Tá errado aí, tiozão. Eu corro é pelo certo, só não canto ilusão. Não vou falar de paz se vivo no meio da guerra. Bagulho aqui tá monstro, minha frase é essa. Os moleques tão no corre na quebrada. Nós tá pisando pra capa que deixa falha. Atitude na perifa nunca falta. Nós tem quadrado, olha a fumaça. Os moleques tão no corre na quebrada. Nós tá pisando pra capa que deixa falha. Atitude na perifa nunca falta. Nós tem quadrado, olha a fumaça.